Você é um homem apaixonado, Wanderley. Louco pelaquela mulher. Você não sabe o tanto. O que ela faz de tão especial pra você? Aí o senhor tá dizendo, até o senhor tá dizendo ainda, não, minha mulher não. Ela trocou você. Mano. Ela trocou você por alguém? Hã? Ela trocou você por alguém? Trocou. Pelo safado, um cara. Mano, coisa de doido mesmo. Ele mora no bairro? Não, mora. Só porque tem uma moto lá e tem um carro. Caralho, é o doidão. Preso por amar demais. Na moral, mano. Do jeito que a mina é bandida, ela devia estar até assistindo essa entrevista em casa e rindo da cara dele, mano. Papo reto. Papo reto. Tu lembra aquela minha ex lá de espirocada a cabeça? Cismava qualquer mina, mano. Pô, gastava meu dinheiro, eu tava tudo que ela pedia, na moral. Pô, não dá pra pensar nessas paradas, mano. Na boa. Que saudade daquela filha da puta. É por isso que eu falo. Terra de coração mole, os putíferos sempre têm comida na mesa. Sempre. Porra, mas é igualzinho esse cara do jornal, né? É igualzinho, mano.